E São Bento, que foi o fundador da ordem dos beneditinos, que colocou ora et labore, rezar e orar, nos ensina a pedir que todo mal seja afastado. Você deve lembrar deste texto, que a cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu ofereces. Bebe tu o teu veneno. São Bento, hoje é teu dia. E nesta hora da misericórdia pedimos: fazei que tenhamos o teu auxílio em nossas aflições, que em nossas famílias reine a paz e a tranquilidade, afaste a desgraça de nosso lar, afaste todos os danos corporais e espirituais, especialmente o pecado. Alcançai, São Bento, de nosso Deus onipotente, a graça que necessitamos. São Bento, mais uma vez invocamos o que está escrito na sua medalha: que a cruz sagrada seja a nossa luz. Cruz sacra signique luz, non da co signique dux, va de retro satana, non puoi suade mi chi vana. Sunt malaque libas, ipse venena bibas. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, por intercessão de São Bento, afaste todos os males do corpo e da alma, especialmente o pecado e todos os ataques contra a nossa salvação. Abençoai essa água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.